meninos, com as meninas das birita. Eu avisei, tira o pé do chão. Eu ouvi falar que os caras querem chapar, se pá. Beberé, bebe, chora. Será triste o fim. Alcool destrói o fígado e o rim. Eu ouvi falar que os caras querem chapar, se pá. Pra mim, várias famílias. Quero ver a mãe tranquila sabendo que o filho frita. O inocente goró, depois um doce e uma balinha. O perreco atiçando com as minas de salinha. Ele amanhece em tubarão e vai dormir sadinha. É tira sarro dos irmãos que só cola com tubarina. É cheio das graças com um copo de caipirinha. Sabe quem é mais macho no jogo do vira-vira. Disse pra mim que desce macio e reanima. Depois é só o rastro do blá. Digo sim, já me acabei no garotinho. Mas eu nunca mais quero essa vida pra mim. Porque eu ouvi falar que os malucos querem tornar enxugar e o caneco pra depois. O universo tá aí, ó. Alguém vai se iludir porque eu ouvi falar que os caras querem se apacipar. Beber é bebe chão. Será bicho fim. Eu ouvi falar que os caras querem se apacipar. Beber até rixar, será triste o fim. Algo destrói um filho de um rim. Você quer brisa? Vai escutar poesia. Toda quarta-feira ainda tem cooperifa. Você zumbizão era o palá que bebe. Todo podrão não sei como é que bebe. Perdeu o quê? Reclama que não bebe. Ela é grande, mas os MC daqui não são vasilhame. Fala pra mim, qual das três é mais vendida? Cerveja, jão, maconha ou cocaína? Fala pra mim quem recebe um pano dos pelegos. Bebedor, cheirador ou maconha? Aí depende, né? Se é pobre ou se é rico, porque dinheiro é dinheiro. E o poder tá corrompido. Crioulo doido, vai abrir uma cachaçaria. Coisa fina, naipe clandestina. Solta o graja, o João e Loki ali não nasce. O dinheiro da cachaça vai pra comunidade. Alcoolismo é doença, mas é safadeza, filho. Na galera que apoia, você não acha esquisito? O governo libera, porque eu lucro com isso. E a gente toma cachaça até no aniversário de Cristo. Eu ouvi falar que umas mina quer entornar. Enxugar e o caneco pra depois. Dependendo do dia, eles não vão perdoar. Eu ouvi falar que os caras querem.